Olha o São Paulo! Nosso empresário Rick Pimenta, Juni Cássio. Foi sucesso demais, São Paulo! Muito obrigado e com fé em Deus. Até a próxima! Naldinho! Olha meu parceiro Neto Júnior, meu locutor! Oliveira, Matilde! O M Shows e Efetor! Que machuca, Naldinho e Léo Guilherme, os homens sem coração! Obrigado, GD! Tô sofrendo, parceiro! Obrigado, até a próxima, São Paulo! Aô, obrigado, São Paulo, obrigado, São Paulo! A gente, São Paulo! Beijo, beijo, beijo! E quem gostou, dá um gritão, São Paulo! Tchau! Tchau!